noite. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Esta é a primeira edição de 2012, edição número 28. Deste programa que vos traz uma seleção de música em flauta, especificamente em todas as suas variantes. Esperemos que continue conosco e que aproveite ao máximo estes 30 minutos de música que temos a vos oferecer. Esta é a sua antena web. Continue conosco. Thank you. assim chegamos ao final de mais uma edição de Flutuar. Espero que no próximo sábado possamos estar todos aqui em boa companhia para aproveitarmos mais 30 minutos de música em flauta e todas as suas variantes. Não percam a seguir o Rádio 1900. E de minha parte, eu volto no próximo sábado. Fiquem todos bem e até ao próximo programa.